Então, bom dia a todos, mais uma vez, e que a paz de Jesus esteja com todos nesta manhã tão abençoada. Eu sou o anterior, finalmente consegui chegar aqui, né? Já algumas vezes a gente tentou marcar. E hoje nós vamos trazer as nossas reflexões, algumas das ideias importantes que tem uma carta do apóstolo Pedro. Mas antes eu queria falar para vocês sobre esse momento que nós estamos vivendo aqui no mundo. Parece que a gente está num mundo muito conturbado, não é mesmo? Um mundo com muitas perturbações, com muitas agitações. E é um mundo, sobretudo para os mais jovens, que parece um mundo sem esperança, não é? Sem muita perspectiva. Parece que é um mundo aterrorizador. Eu falo isso porque eu cresci numa época em que se falava muito de um grande conflito que viria. Eu tinha amigos que eram ligados a uma igreja e eles traziam muitas das profecias falando que do ano 2000 não passaria a humanidade. E olha, a gente já está no ano 2022, hein? E eu lembro que os telejornais na época também traziam muitas notícias aterrorizantes. Falava-se que o armamento nuclear que existia na ex-União Soviética, cujo principal país é a Rússia, que hoje está aí ocupando os noticiários, e os Estados Unidos detinham armamentos que poderiam destruir o mundo mais de dezenas de vezes. E eu, como criança, refletia, pensava: não basta destruir uma vez? Por que ter tanta arma, para destruir tantas vezes o mundo? E hoje, novamente, esse medo ali ressurge com todo esse conflito que os nossos irmãos estão vivenciando lá na Ucrânia. Volta à tona esse discurso, né, de que tem armamentos, de que vai destruir, que vai causar impacto. Será que as coisas vão se passar assim realmente? Será que a gente deve acolher o medo em nós? Será que nós devemos recepcionar em nós toda essa onda destrutiva de pensamentos aterrorizantes? E quando a gente pensa na nossa realidade aqui brasileira, nos problemas que nós temos, nós pensamos, mas aqui a gente também tem problema de sobra que nos foi dito, não é? Só que a gente sempre viveu isso. Estão aqui companheiros que devem ter mais anos do que eu de vida, embora no aparente eu já tenha 52 anos, acho que eu já aprendi algumas coisas nesse tempo. Mas a gente sempre teve notícias de muitos problemas na sociedade. E talvez vocês mesmos, assim como eu, tenham históricos dos problemas que essa sociedade nos trouxe. Da violência, do medo, dos problemas inúmeros que a gente enfrenta. Mas nós estamos aqui, graças a Deus. Felizmente nós resistimos e continuamos. E não somente nós aqui na nossa cidade, mas também no Brasil, no mundo. A humanidade permanece lutando, vencendo desafios. Aquilo que numa época parecia algo aterrorizador, que seria destrutivo, o fim da humanidade, reverteu-se. E muitos dos analistas terrenos aqui falam, né, que os esforços da diplomacia, da política, da economia trouxeram mudanças. E eles não são capazes, nem cogitam da ideia de que existe uma força poderosíssima comandando as coisas, o rumo da humanidade, para que tudo se acerte num tempo justo, num tempo em que nós teremos aprendido as preciosas lições que há 2000 anos nos foram ensinadas e que infelizmente negligenciamos. Tivesse a civilização ocidental assimilado de verdade a mensagem do Evangelho, hoje nós viveríamos num mundo muito maravilhoso. Só que por que nós não conseguimos assimilar essa mensagem do Evangelho? Que é um convite tão amoroso, que é tão positivo, que é tão acalentador. Por que a gente repudia esses ensinamentos? Porque muitas vezes nos falta a confiança devida nessa mensagem. A gente ainda se ilude muitas vezes acreditando que será o poder da força, o poder do dinheiro, o poder econômico, que mudará as coisas. Quando, na verdade, a humanidade só vai mudar quando cada pessoa se conscientizar do papel que ela tem nas mudanças. Por isso que o convite do Evangelho sempre foi individual. Cada um de nós que já ouvimos as palavras de Jesus, podemos considerar que aquele convite de Jesus é para cada um de nós. Não para o outro. Porque normalmente a gente faz isso, não é? A gente vai numa palestra, ou vai no culto de uma igreja, e ouve uma pregação, uma preleção, e a gente pensa, puxa, como eu queria que meu marido estivesse aqui hoje para ele ouvir isso. Como eu queria que a minha mãe ouvisse essas coisas para ela entender as coisas erradas que ela precisa fazer. Como seria bom se o meu irmão lesse essa passagem que eu estou lendo aqui nessa mensagem tão linda, tão maravilhosa. O grande problema nosso é esse, em pensar que a mensagem de Jesus é para o outro e não primeiro para nós. E essa carta de Pedro, ela é muito interessante. É a primeira carta de Pedro. Como todo mundo sabe, Pedro, ele era um homem simples. Ele não pôde ser alfabetizado. Ele era um pescador quando Jesus o chamou. E mesmo estando em contato com Jesus, convivendo com outros discípulos que já tinham mais cultura do que ele, provavelmente não aprendeu a ler e escrever. Mas um irmão dele, cristão, escreveu essa carta maravilhosa que ficou registrada como a primeira carta de Pedro. E nessa carta ele traz ensinamentos maravilhosos. Ele fala de coisas tão importantes para qualquer pessoa. E isso vale para os cristãos de qualquer denominação. Pode ser nós aqui na Casa Espírita, que nos consideramos justamente cristãos. Podem ser os nossos irmãos em qualquer outro templo em que se prega o Evangelho. São recomendações valiosíssimas. E ele deu essa recomendação num período também de muito medo, de muitos temores, para as comunidades cristãs que viviam ali naquela região que é conhecida historicamente como Ásia Menor, que hoje está ali o país que nós conhecemos como a Turquia. Ali, desde os primeiros anos, ali começaram a se instalar, nas primeiras décadas, cristãos que começaram a implantar o cristianismo ali. E essas pequenas comunidades, elas eram muito singelas. Muito provavelmente, muito parecidas com essa simplicidade que nós temos na Casa Espírita. E geralmente eram nos próprios lares das pessoas, como muitas casas espíritas começam. E não tinham aparatos, não tinham templos grandiosos, era tudo muito simples. Por quê? Porque a mensagem mais poderosa do Evangelho, gente, é essa que a gente tem entre nós, um com o outro. É a fraternidade, é o calor humano, é o espírito de união entre as pessoas. Isso é que forma verdadeiramente a palavra igreja. No contexto inicial dessa palavra, lá do grego, igreja quer dizer a comunidade e não o templo em si. Por isso que, no sentido espiritual, nós também somos igreja no momento em que nos reunimos em nome de Jesus para vivenciarmos a sua mensagem. Graças a Deus, dentro da liberdade que hoje nós podemos ter e professar. Porque, infelizmente, aqueles que um dia foram perseguidos se tornaram perseguidores. Todo mundo conhece essa história do cristianismo, não é mesmo? E Pedro, quando escreveu essa carta, se dirigiu a cristãos que viriam e sofreriam um choque das perseguições que tinham começado lá na sede do Império, em Roma. Os cristãos já estavam sendo perseguidos em Roma. E Pedro, então, sabendo que isso se prolongaria em todas as províncias do Império, mandou escrever essa carta através do Silvano, que foi a pessoa que escreveu por ele, para acalentar e fortalecer o ânimo dos cristãos ali da Ásia Menor. E ele faz recomendações muito importantes, dizendo que essas pessoas deveriam se amar profundamente, se ajudar profundamente, se amparar profundamente. e de que eles deveriam ter sempre um espírito de respeito e de serviço àqueles em que eles estivessem envolvidos. Ele diz que se a pessoa fosse serva, naquela época existisse esse sistema de servidão. A pessoa era a propriedade de alguém, trabalhava para aquela pessoa e recebia alimento, poderia ter algum dinheiro, mas ele não tinha liberdade de ir para onde ele quisesse. É uma coisa tão estranha, porque a pessoa podia vender-se para se tornar servo. E quem nascia de um servo continuava servo. Às vezes, os amos, como eram chamados, mais benevolentes, davam uma liberdade para aquele servo, para ele se tornar uma pessoa livre, finalmente. Mas eles tinham uma certa autonomia, os servos. Mas então, Pedro recomenda a eles que eles tratassem respeitosamente o seu senhor, ainda que ele não fosse bom e generoso, que eles não revidassem o mal que eles recebessem, que eles não agissem de forma errônea. Naquela época também era costume do homem ser a cabeça da família e a mulher seguir as determinações do homem. Era a realidade cultural daquela época. E Pedro, sabendo que se a mulher rompesse subitamente essa ordem social, ela sofreria muito mais, ele recomenda naquele tempo à mulher cristã que seguisse o seu marido. Mas ele fala uma coisa muito importante, de que o marido deveria respeitá-la também igualmente, e amasse verdadeiramente, não a tratasse como se ela fosse uma propriedade dele. E Pedro vai ao longo da carta fazendo essas recomendações, falando sobre a necessidade de a gente, na vida em que você está tendo, você não usar da violência, da agressão, para você se rebelar, para você romper com a ordem. E por que ele falava isso? Porque nos nossos dias, com os discursos que nós temos sobre a importância da liberdade, dos direitos individuais, e tudo isso tem uma importância e é uma conquista para a humanidade, a mulher ter se tornado independente do seu marido, não ter que obedecê-lo mais. A nossa sociedade se tornou importante as pessoas não serem servas das outras, as pessoas serem livres para optar, quer trabalhar aqui ou ali. Apesar de tudo isso, ele não podia, naquela época, dizer para as pessoas: olha, se rebelem contra essas injustiças do mundo. Porque ele sabia que a onda de retorno daqueles que detinham poder seria muito esmagadora sobre essas pessoas tão frágeis. Ainda tinha uma construção de liberdade, de direitos, que viriam somente séculos depois. Por isso que nos nossos dias, algumas pessoas, quando leem passagens como essa do Evangelho, pensam: nossa, mas o cristianismo ele ensina subserviência, você se entregar ao algoz, ao que te massacra, você se entregar voluntariamente. É que naquele tempo, o mais importante era você se manter vivo, para você não ser trucidado porque desobedecia. Você sabe por quê? O senhor tinha direito sobre a vida do servo. O marido tinha direito sobre a vida da esposa. Como que teria lucidez no Evangelho se ele mandasse as pessoas se rebelarem numa época em que elas perderiam a vida facilmente? E foi por isso que Jesus também disse aos judeus no tempo dele, de que se alguém pedisse algo para eles, eles atendessem, eles obedecessem. Porque no tempo de Jesus, em Jerusalém, existia um espírito de rebelião muito grande, muito forte, das pessoas quererem a todo custo se armar para lutar contra a dominação romana. Mas Jesus ensinava a mansuetude, a paz. Por quê? Ele sabia que aquela rebelião que alguns anos mais tarde os judeus produziriam seria o fim da nação. E foi o que aconteceu alguns anos depois que Jesus partiu. Aquele espírito de violência dos judeus contra a dominação romana levaram eles a se rebelarem e a resposta do império foi esmagadora. Foi a última grande diáspora de judeus no mundo. Cada um deles foi viver numa terra distante, perderam o seu país. Porque tem tempo na vida de se rebelar e tem tempo na vida de se acatar às circunstâncias que a gente vive. E hoje, quando a gente vê no mundo as pessoas muitas vezes pregando a revolta, a violência como resposta às violências recebidas, nós lembramos de tudo essa mensagem do Evangelho que nos faz pensar. Quando é o momento de realmente nos rebelarmos? De realmente a gente lutar contra uma injustiça usando a força e a violência? Para o cristão, verdadeiramente, nunca usar a violência. Por quê? Porque a gente pode até ganhar a dominação, a supremacia aqui, terreno. A gente pode até dominar as pessoas e subjugá-las. Mas a gente sabe que espiritualmente a gente vai estar perdendo muito. Você pode dominar as pessoas numa vida, mas o que, que vai acontecer com você na vida espiritual? Você vai manter a dominação lá? Não vai. E quando você reencarnar na próxima vida, que você tem que retornar aqui? Minha mãe aceitava tudo do espiritismo, ela só não gostava dessa ideia da reencarnação. Que ela falava assim: poxa vida, filha, eu vou ter que começar tudo de novo. Porque a vida dela foi muito sofrida no interior, na roça, com todos aqueles problemas que vocês sabem, que as pessoas tinham que viver, muitas vezes submetidas ali a um regime de quase servidão, sabia? No interior do Brasil se viveu assim por muitos anos e até hoje tem lugares que é assim. Você não tinha uma terra, você tinha que arrendar a terra da pessoa e plantar. E aí metade do que você colhia você dava para o dono da terra. E a outra metade mal pagava o seu trabalho. E era uma vida muito difícil. Depois veio para São Paulo, teve a questão lá de se tornar operária. Também era uma vida de muita exploração. Então eu não gostava muito dessa ideia de retornar a uma nova vida e pensar que ia ter que começar tudo de novo. Mas eu falava para ela e falo para vocês hoje: teremos sim que retornar e recomeçar. E teremos sim que ter muitas vidas pela frente. Por quê, gente? Por que, que a gente precisa renascer muitas vezes nesse mundo? Você muda alguma coisa facilmente hoje na sua vida? Pegar uma coisa simples: os hábitos que a gente tem, a rotina que a gente tem. A gente muda facilmente isso? Não muda. Olha, gente, para mudar um hábito que a gente adquire durante a vida é um esforço, né? Porque a gente pensa em tudo que envolve aquilo. E as conveniências que a gente tem, não é difícil mudar? É fácil mudar nossa realidade? Não é? Tem gente que quando pensa em mudar alguma coisa, o que que faz para poder mudar? Abandona tudo. E aí estraga mais ainda a vida, porque a vida vai te trazer de volta tudo aquilo que se deixou para trás abandonado. Família, compromissos, tudo volta no futuro te cobrando. Então mudar não é muito fácil. Por isso que Deus dá ao homem a oportunidade de renascer muitas vidas. Porque quando a gente nasce um bebezinho lindo, aí vira crianças lindas e a gente vai se transformando e a gente vai aprendendo novas coisas. Aí deixa de ser lindo. Não, continua lindo. Continua lindo. Continua lindo porque nós conservamos a coisa mais bonita que tem no espírito, né? Sim. Nós somos capazes sempre de crescer e nos renovar. Então, e quando a gente é criança, a gente recebe novos estímulos, novos apoios, novas formas de agir, e a gente vai aprendendo diferente, a gente vai mudando. Aí chega na adolescência aquele conflito, lembra disso? E quem tem filho adolescente, né, que é adolescente, percebe isso quanto é difícil, né? Então, e aí a gente chega nessa etapa da vida, por que que tem tanto conflito? Porque ressurgem as coisas do passado, das outras vidas. Não vem memória do que você foi, mas vem a sua personalidade. E por que que tem conflito? Justamente porque hoje a gente tem uma nova orientação que a gente recebeu na infância. Percebe por que a infância é tão importante? Ela é um recomeço para o espírito rever e assimilar muitas coisas boas, que quando ele começar a se tornar ele mesmo, esse conflito, se for mediado pelo amor da família, vai guiar essa pessoa para o bem. Por isso que a gente percebe que filhos, às vezes, foram bem conduzidos, bem guiados desde pequenos. Chega aquela fase da adolescência, fica meio atrapalhado, meio tumultuado, mas depois a gente continua cuidando deles com muito amor e muito carinho, muita atenção, vigilância mesmo. Não descuidem do jovem só porque você acha que ele já pode andar sozinho na rua. Não pode. Continue monitorando e acompanhando ele. Continue falando do amor, do bem, da honestidade, do caráter. E aí eles se emendam e continuam. Porque eles receberam um bom embasamento nessa infância. Posso fazer um comentário? Pode sim. Você está falando de embasamento da estrutura. Hoje a gente tem essa parte toda da globalização, da facilidade de informação, mas isso está fazendo muita gente, né? Como eu costumo dizer, a língua não tem osso, aprende tudo, mas não sabe fazer nada, né? Isso. Então até que eu confio muito grande adolescente, então, tudo sabe. Não, eu vi, essa realmente a frase, eu li num livro, mas isso. Li no livro, li na internet. Eu li na internet. E aí fica essa coisa doida. E aí os pais às vezes pensam que porque não tem essa cultura do mundo que os filhos têm, porque às vezes não tem a oportunidade. Eles se sentem diminuídos diante do filho. Mas eles não têm, gente, uma lição de vida como a gente tem. Não tem a experiência. Eles não sabem o quanto a vida é difícil. Mas aí não adianta a gente entrar no embate com eles menosprezando o que eles sabem. A gente tem que valorizar, mas ao mesmo tempo mostrar, ó, você tem esse conhecimento, mas eu tenho essa experiência. O que você está falando aqui, eu senti já na minha pele. Você faz um discurso bonito de preconceito, racismo, mas eu já senti preconceito e racismo. Eu sei o que é isso. Você fala muito bonito da riqueza que escraviza as pessoas, mas eu sou um homem que foi escravizado pelo trabalho, coisa e tal. A gente não se deve sentir diminuído diante dos filhos nunca. Por quê? Nós somos espíritos tão milenários quanto eles são. Então, nós temos um acervo grande de conhecimento. Quem já viveu muitos anos tem, assim, a faculdade da vida. Pois é. Nós começamos, eu frequento essa academia há muitos anos, tantos anos, e frequento a Casa Maria de Nazaré, que a gente tem a faculdade de 10 anos agora. Nós começamos um trabalho de transição infantil lá. E eu vejo com bons olhos o jeito que foi começado lá. As crianças entram, nós temos bastante espaço, porque está dentro do caminhão, e os pais ficam no centro espírita e a gente vai conversar sobre os problemas e colocar pauta aberta para discutir com eles todos os problemas. Tem dado tanto fruto, tem sido tão gratificante, que a gente começou com uma hora, agora estamos fazendo uma hora e quinze, porque a gente discute com os pais, coloca para eles e as crianças também. Então a gente está, de alguma forma, tentando verificar quais são os problemas que vocês têm com os seus filhos, né? E tentar conduzir uma conversa. E tem coisas que são resolvidas, que a pessoa não fala e fica mal resolvido com a criança. É muito importante a infância. Sim. Muito importante. Fundamental. É fundamental. E esse trabalho que está sendo feito com os pais, eu acho que tem sido a coisa mais gratificante, porque os filhos têm noção do Evangelho, da venda, e os pais também estão lá junto com a gente. Sim. Isso foi uma fundamental. Essa ação de orientar a criança e a família, ela é essencial, ela é fundamental. Mas aí fica agora uma pergunta aqui, que é assim. E o que isso tudo que a gente está falando nesse instante tem a ver com a carta de Pedro que a gente está comentando? É justamente essa questão do tratar-se fraternalmente e amorosamente. A gente nunca vai conseguir conduzir ninguém ao bem se a gente não for o exemplo do bem. Eu nunca vou conseguir fazer meu filho ser gentil se eu não for gentil com ele. Eu nunca vou conseguir ter uma família amorosa se eu não for amoroso com a família. Porque muitas vezes a gente se deixa levar por aqueles velhos sentimentos que remontam a outras vidas. Você já foi tomado de fúria, de raiva, numa discussão com uma pessoa que você diz que ama muito? Você está ali no calor das emoções e você sente uma raiva daquela pessoa porque ela te fez alguma coisa. Se a gente sente isso, como que a gente se aproxima da pessoa? Como que eu toco no coração se eu estou destilando ali naquele momento das minhas palavras? Raiva, rancor, mágoa. Por isso que a carta de Pedro, ela, embora ela for direcionada para as pessoas de uma época que viviam um determinado problema, a essência dela nós podemos trazer para nós. Nos tratemos fraternalmente, amorosamente. Sabe esse clima que a gente tem quando chegou? Eu senti isso hoje na hora que eu cheguei aqui. Esse clima amoroso, de acolhimento, de receber. A gente sente muito isso na casa espírita quando ela está dentro das bases do espiritismo autêntico. A gente sente porque o ambiente, a psicosfera do lugar já está impregnada disso. Os espíritos que trabalham aqui, mensageiros do Senhor, já estão incentivando isso em nós através de ideias e pensamentos. Sabe esse clima? A gente tem que criar no nosso lar, na nossa família. De nos tratarmos fraternalmente, de estarmos aqui vivenciando o bem, o amor, a caridade, mas isso ser uma prática dentro do nosso lar, da nossa vida. Lá também nós precisamos exercer todos esses princípios. Mas, Antenor, isso não é fácil, porque você não conhece a minha esposa, quanto aquela mulher é difícil. Ou alguém diria: Antenor, você não sabe aquele homem que tropeça e na minha vida, não é assim? A gente tende a achar que essas pessoas, que as leis divinas nos conduziram, e podemos também falar dos filhos, os filhos falam do pai, os exemplos são inúmeros. Minha mãe era uma pessoa que era uma carrasca, você não sabe como ela era exigente, dura comigo. Essas pessoas, se você tiver o sentimento de rancor, de ressentimento em relação a elas, a vida te conduzirá novamente a reencontrá-la nas vidas futuras. Se não for exatamente aquele espírito, será outro. Igualzinho a ele que a vida vai te trazer. Por isso que tem gente que casa e descasa várias vezes na vida e tem o mesmo problema a vida inteira. Já viram isso? A pessoa já está indo para o sexto matrimônio e está lá com os mesmos problemas. Por quê? Porque o problema está com ela, na forma dela conduzir as coisas. Tivesse resolvido no primeiro, nem casava de novo. Continuava, teria que se acertar. Então isso mostra o quê, gente? Se a gente não fizer hoje o melhor de nossa parte para as pessoas que nós convivemos, e nós realmente tratarmos as pessoas fraternalmente, e tratar amorosamente, fraternalmente, não quer dizer que você vai se tornar uma vítima passiva da violência do outro. Mas é você não estender aquele conflito de ódio, de rancor, de ressentimento, de mágoa para a vida inteira. Porque se a gente não se libertar disso, a gente continua preso àqueles mesmos problemas. E como que a gente se liberta de mágoa, de rancor, de ressentimento? É através de perdão, é através de amor. Que não quer dizer que você necessariamente vai precisar ser vítima de uma pessoa. Alguém que pratique a violência física e emocional nos nossos dias, já não precisamos mais estar submetidos a eles permanentemente. Podemos buscar os meios hoje lícitos que a sociedade nos permite. É muito diferente do que era há séculos atrás, que se a mulher fugisse da violência do marido, ela sofreria uma violência ainda maior da sociedade. Porque ou ela era conduzida à prostituição, ou ela era assassinada. Hoje a sociedade viu a necessidade de proteger e encarar a pessoa como uma vítima daquele lar doentio. Mas o que a gente tem que se libertar de tudo isso, gente? É do sentimento de rancor, de ódio, de ressentimento, de mágoa. É realizar verdadeiramente o perdão em nós. Só assim nós estaremos nos amando verdadeiramente. Só assim nós estaremos nos libertando verdadeiramente das tais provas e expiações da vida. Só assim a gente vai estar vivenciando verdadeiramente a mensagem de Jesus. É nessa carta de Pedro que nós temos aquela lição luminosa que diz: o amor cobra uma multidão de erros ou uma multidão de pecados. É só quando a gente aprender a amar o próximo, perdoando e não guardando mágoa nem rancor em nós, é que nós conseguimos também nos libertar das nossas próprias imperfeições, das nossas próprias dívidas do passado, das complicações de outras épocas. Somente aí a gente consegue se libertar. É quando a gente consegue viver a essência do ensinamento de Jesus, que não é rito, não é ritual, não é prática exterior, que não é apenas palavra pronunciada. Mas viver a essência da mensagem de Jesus é você entender que os seus sentimentos têm que ser de completa paz dentro de você. Eu não posso imaginar em nenhum momento, guiando as minhas ações, a violência, a agressão. É só quando a gente consegue deixar isso, essa animalidade, essa agressão, essa mania que a gente tem de olho por olho, dente por dente. Ele me falou isso, eu vou repetir igualzinho. Ele falou mal da minha família, eu vou falar mal da família dele também. E quando a gente romper esse ciclo de vinganças que a gente estabelece nas nossas relações, é aí que a gente começa a ser cristão verdadeiramente. Por isso que Pedro, na sua carta aos cristãos da Ásia Menor, ele disse isso: de amar mesmo as pessoas que estivessem ali nos perseguindo, que não revidássemos violência com violência, que fôssemos íntegros, honestos naquilo que nós estamos fazendo, não permitindo que a revolta tomasse conta da gente. Às vezes a gente faz isso na nossa vida. Eu estou revoltado com o meu patrão porque ele não me paga o que é justo pela minha hora de trabalho. Mas aí eu vou lá e roubo um pouquinho das coisas que eu produzo. Ou eu faço de qualquer jeito, porque ele que se dane se aquilo que eu estou trabalhando não estiver bem feito. Um cristão verdadeiramente, hoje ele é livre para escolher ou não trabalhar no lugar. Mas aonde ele estiver, ele tem que fazer honestamente o seu trabalho, corretamente. Mesmo que eu esteja sendo injustiçado, se eu propus a fazer 10, eu vou fazer 10. Porque esse é o correto. Isso é o que eu sou, uma pessoa íntegra. Se eu aceitei ganhar pouco para fazer um trabalho, eu vou honrar aquilo que eu aceitei. Ou eu nem aceito, vou procurar outro. A gente só é cristão de verdade quando a gente é verdadeiramente íntegro na palavra que a gente dá ao outro. Na palavra que a gente endereça ao outro, que ela seja amorosa, caridosa, que ela seja de paz. Nas ações que a gente pratica, que sejam não violentas, pacíficas. Somente aí nós conseguimos ser verdadeiramente cristãos. Porque falar é fácil, parecer-se bom é fácil. Falar da beleza da vida espiritual, falar da beleza do Evangelho, é muito eloquente, é muito bacana. Porque as ideias, elas são o começo e são muito empolgantes. Mas aquilo só é verdade quando nós vivemos aquilo. Ah, então é melhor eu ser uma pessoa comum do mundo? Talvez provisoriamente, mas chega uma hora que a vida te convida novamente a entender que as lições mais preciosas você já tinha recebido e que hoje cabe você recomeçá-las. Por isso que cada um de nós já fomos pessoalmente chamados por Jesus, através da mensagem dele, a uma grande obra de transformação em nós. Deixarmos de lado todos esses sentimentos conturbados de ódio, de ressentimento, de raiva, de rancor, e encarar as pessoas fraternalmente, Aquele que é o causador do sofrimento é um grande enfermo. É um doente da alma. É alguém que ainda vai, por muitas vidas, precisar das provas, das expiações para transformá-los. Nós que já recebemos o conhecimento espiritual superior, nós já sabemos que o melhor caminho hoje é esse da não violência, da paz, do cumprimento dos deveres, da integridade das nossas ações. Mesmo que nos custe, mesmo que nos dê trabalho, mas sejamos íntegros em cada compromisso, em cada responsabilidade que nós temos. Porque é isso que é libertação espiritual. O pessoal fala de libertação espiritual como se fosse uma mágica que se faz no momento. Porque basta eu afirmar uma palavra de fé, de confiança, eu mudo. Você pode só ter pego um estímulo para mudar. Mas a mudança acontece de verdade quando você se transforma. Quando você começa a viver dentro desses princípios maiores da vida. É aí que você realmente se libertou. Mas se eu ainda tenho vontade de me vingar de alguém, eu não sou liberto. Se eu ainda quero ferir alguém porque ele me feriu, eu não me libertei ainda de nada. Eu continuo preso das minhas emoções mais primitivas. Eu continuo ainda preso aos seres espirituais, espíritos que, como eu, ainda ascendem aqui. Conversão verdadeira, a mensagem de Jesus, e a gente entender que a única coisa que deve pautar as nossas ações é o bem, é a ética, é o respeito à outra pessoa, é o amor, é a fraternidade. Isso é que realmente vai caracterizar se nós somos pessoas verdadeiramente nascidas em Cristo. Porque da boca para fora tudo é fácil, gente. Tudo. Vou fazer, posso, eu sou assim, é fácil falar. Mas é a essência aquilo que nós realmente somos. E é isso que explica por que hoje, passados 2000 anos da mensagem de Jesus, a gente pergunta, por que o Evangelho não mudou a humanidade? Porque a humanidade não se permitiu mudar pelo Evangelho. Religiosos correram atrás de riquezas, de poder humano, se ligando aos mandatários do mundo. E até hoje é assim. Por isso que nós vemos o mundo ainda com tantos problemas. Não procurar a aliança verdadeira com Jesus, que foi chamado Príncipe da Paz. Então, se eu não semeio paz onde eu estou, se eu não crio um ambiente de paz, de harmonia entre as pessoas que comigo convivem, eu não tenho a ver com Jesus. Não tenho ligação com ele. Se eu só crio discórdia, descontentamento, ressentimento, raiva, se em cada lugar que eu passo pela vida eu crio confusões com as pessoas, eu não estou verdadeiramente crescendo espiritualmente. Eu só estou reproduzindo um mau comportamento. Então nos analisemos sempre. Mas se a gente perceber que a gente não está sendo muito bacana, muito legal para a vida espiritual, não vamos nos desanimar. Porque a mensagem de Jesus sempre foi de renovação, de transformação. Que cada um, o dia que quiser de verdade se transformar, vai conseguir. Pedro, de um homem impulsivo, agressivo, violento, exigente na conduta do outro, se tornou um homem pacífico, amoroso. Paulo, de perseguidor, se tornou defensor do cristianismo e da justiça. A mensagem de Jesus, quando ela faz parte da nossa vida, ela nos transforma realmente. Mas para isso temos que fazer como Paulo fez. Senhor, o que queres de mim? E quando a gente ouvir por essa preleção de hoje, ou por outra qualquer que a gente ouvir, e a gente entender que isso tem a ver com a gente realmente atender essa recomendação que nos chega. Então acreditemos, nós temos o potencial de mudar a nós mesmos. Nós conseguiremos. Porque nós somos filhos de Deus, criados para a perfeição. Nós não somos pouca coisa no mundo, gente. Nós, cada um de nós aqui, é um ser muito especial, muito. Eu, vocês. E sabe aquelas pessoas todas que habitam o mundo fora desse ambiente? Também. Sabe a pessoa hoje que o mundo mais está odiando porque ele desencadeou uma guerra terrível? Ele continua filho de Deus. Vai ser responsável por tudo o que fizer, mas ele continua sendo especial para Deus. E um dia ele vai ter que refazer tudo o que ele destruiu, recompor tudo o que ele desorganizou. Por isso que nós não podemos odiar ninguém, ninguém. Porque cada pessoa é especial para Deus e será mudada em um tempo no futuro. Então nós temos que nos preocupar hoje. O que nós estamos fazendo para impedir essa transformação em nós mesmos? Essa ainda é a velha e urgente necessidade que nós temos de nos renovarmos e acreditando que isso é possível. Que Jesus então nos fortaleça muito nessa realização, que nos dê muito estímulo para isso e continuemos firmes no nosso compromisso que nós abraçamos na vida de nos esclarecermos espiritualmente. Que a paz de Jesus esteja com todos.